Guardião 02, recurso fora do solo, vento 200 graus, 1 12 nós, Guardião 02. Romeu Charlie, boa tarde. Azul 41 no meio, seu solo fosse 36, libere pista à esquerda e chame solo, frequência no 219, azul 41 no meio. Vai liberar a esquerda, solo 219, azul 41 no meio. Guardião 02, prossiga o setor ali próximo ao farol de Itapuã. Afirma, próximo ao farol de Itapuã, mantendo a baixa altura, sua meta. Gente, mantendo a minha escuta permanente, Guardião 02. Escuta permanente. 3 Salvador, uma boa tarde, Oceaner 6327, próximo, posso ter o próximo. Oceaner 6327, boa tarde, autorizado ANA Nicolau, pista 28, vento 190 graus, 119, coordenado com controle, após a decolagem, manter 1000 pés, até, corrigindo, vai manter proa, até 1000 pés, Oceaner 6327. Vai manter a proa até, alinhar e decolar, 6327. Hotel Lima Tango, não há tráfego reportado, dentro do aeródromo de Salvador, é 180 graus, 119, porta do sol controlado. Oceaner 6327, decolou 46, mantendo pro até 1000 pés, controle 120 decimal 8. Controle 120 decimal 8, 6327. Capitão, um quilo Romeo Oscar, continue a aproximação, reporta na final do 17, o vento 200 graus, 119, o ajuste no 011. Oceaner 6321, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 200 graus, 119. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Após o salvamento aqui na Pera do Sal, Guardião se encontra nas mediações do farol. É tentando retornar para o posto. Gente, Guardião 02, temos o menor da coluna 28, mas a posição é lá para o cruzamento do eixo da 1028. Guardião 02, tem condições de aproximar para a cabeceira 35? Autorizado, não, na cabeceira 35, vento 200 graus, 129, Guardião. Cabeceira 35, pois o pairado e porque não está estado. Guarau, Graia. Afirmativo, Guardião 02. Presente, faça um 360 para a sua esquerda, aguarda a autorização para pouso no 7. 360 para a esquerda. Oceania 6321, decolado 50, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, vamos abaixo. Guardião 02, autorizado direto para o GRA, reporta no solo controlado. Controlado. Quilo Nosca, curtiu a aproximação, guardando pista livre. Guardião 02, ciente, mantém a escuta até o estacionamento, vai reportar no seu controlado, muito grato. Quilo Nosca, ele forma um helicóptero taxiando a baixa altura para a parte do GRE. Está autorizado o pouso na 17, o vento 200 graus, 129, Quilo Nosca. Oi, Salvador, boa tarde, 35241, próxima ponte, espera da 28. Tripe 5241, boa tarde, ali mantém, só 28. Ali mantém 28-5241. Guardião, conselho solo 5-3, estacionado, frequência livre. Quilo Nosca, solo 5-3, autorizado, direita para o pátio 5, estacionado, frequência livre. Trip 5241, livre decolagem, pista 28, vento 190 graus, 139. Livre decolagem, 5241. 241, decolada 54, controle 120, décima 8, bom voo. 1208, obrigado. Barra meu eco, eco da U, prossegui para a torre. Eco, eco da U, autorizado, decolagem do pátio 4, com proa nordeste, evitando sobrevoo da base aérea de Salvador, o vento é 200 graus, 119. Eco Tango, decoda 59, com proa nordeste, controle em 120.8, bom voo. Ah, total. Observador. Muito boa tarde, um voo 1966. Voo 1966, boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 190 graus, 119. Autorizado a alinhar e decolar, pista 28, voo 1966. Salvador, boa tarde, TAM 3155, pode esperar da 28, pronto. TAM 3155, boa tarde, após a rolagem do Boeing da Gol, alinha e mantém pista 28. Alinha e mantém pista 28, TAM 3155. Decolado 02, controle 120.8, bom voo. 208, boa. TAM 3155, livre decolagem pista 28, vento 200 graus, 119. TAM iniciando 28, TAM 3155. TAM 3155, decolador 03, controle 120.8, bom voo. 1208, obrigado, uma boa tarde. Obrigado, também. Capitão X-Range, Bravo, boa tarde, instrumento a critério, quantos ataques? Torre Salvador, boa tarde, Passaredo 2231. Passaredo 2231, boa tarde, cheque o trem. Livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 132. Tá baixado, travado, livre pouso 2231 a 28. Torre, boa tarde, trip 5446, estabilizado o lock. Trip 5446, boa tarde, continua aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, na aproximação 5446. Passaredo 2231, solo 09, libere a esquerda, solo 121, décima 9. Solo 219, 22, 3, 1. 5446, cheque trem, livre pouso, pista 28, vento 1, coisino 210 graus, 099. Ciente do vento, baixado travado, trip 5446, livre pouso. Trip 5446, solo 1-3, libera a esquerda, solo 1-2-1, décima 9. Esquerda 219, 5446. Papatão Exlend é bravo, autorizado até papai, reporta para ingresso na pista no 7. Salvador, são 3217. São 3217, continua a aproximação, repórter no externo, baixar travado. Tá passando o externo, baixar travado, são 3217. São 3217, livre pouso, pista 28, vento 190 graus, 109. Livre pouso, pista 28, são 3217. Kilo Bravo, continua aproximação, reporta 3 milhas a 17, o vento 200 graus, 12 nós, ajuste 10, 11. Toyo Gol 620, final ILS da 28, muito boa tarde. Gol no 620, boa tarde, continua a aproximação, repórter de pouso baixado travado. É, boa, tá baixado travado, já tá baixado travado, gol 620. A gente continua a aproximação agora no pista livre, no 620 da Gol. 7620. Então 3217, solo 16, libera a esquerda, 1219. 219, então 3217. Tango, Exa, India Bravo, maintain hold of short, runway 17. We have a traffic on final, runway 17. Lima, Quilo Bravo, da presente, faça um 360 para a sua esquerda, temos um tráfego a 5 milhas, cabeceira 28. Aguarde a autorização para seguir final do ano 7. Agora pela esquerda, Quilo Bravo. Voo no 620, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 11 nós. Livre pouso na 28, com 620. Passou travou, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, continue a aproximação, vento 200 graus, 109. Estou em Salvador, boa tarde, é o Azul 4118, próximo espera 22, próximo. Azul 4118, boa tarde, mas é quanto espera da 28? Tá na frente. Gol no 620, solo 20, libera a esquerda, 1219. Esquerda 219, ligado, ó. Lima Quilo Bravo, autorizado pouso na 17, vento 200 graus com 99. Lima Quilo Bravo, confira o seu pátio de estacionamento para pouso. A parte da do hangar da Baipança. Graças. Azul 4118, a Lima tem pista 28. A Lima tem 28, Azul 4118. Papa Romeo Delta, Romeo Charlie, no pátio da barra, estacionamento a critério, porta para táxi. Lima, Quilo Bravo, solo os 22. Autorizado o backtrack, vai passar um pouquinho na Papá, para dar passagem à aeronave que se encontra na Papá, vai para o ponto de espera do ano 7. X-Way, India Bravo, clear to enter on runway 17 and make your taxi over the runway until the threshold. Call me, ready for takeoff, X-Way, India Bravo. Azul 4118, livre decolagem, pista 28, azul 190 graus, 109. Autorizado a decolagem pela 28, azul 4118. Azul 4118, decolador 24, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, azul 4118, passa baixo. Bom 1097, muito boa tarde, manter por espera 28. Mike, Eco Delta, prossiga para a torre. Gente, o Mike, Eco Delta, giro de manutenção a critério, pode estar no término. Bom 1097, livre da linha e decolada, pista 28, vento 210 graus, 099. Eu já que tem de breve, mas tem Money 17, expect takeoff. Salvador, boa tarde, azul 6918, estabilizado no ILS. Azul 6918, boa tarde, continua a aproximação, repórter, a gente pode baixar travado. Chamarete. O Delta Romeo Charlie está autorizado até a interseção, vai aguardar para continuar, tá? Final embaixo checada, azul 6918, visão. Azul 6918, livre pouso, pista 28, vento 210 graus, 099. Livre pouso, 98, 699. Voo 1097, decolar 227, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. X-Range Bravo, just information, get your traffic on final running 28. And the possible missed approach procedure, you stay here and wait to take off for approximately 3 minutes. Bom dia, boa tarde. Azul 4065, boa tarde, mas é para espera 28. Será para espera 4065. Range of Bravo, clear to take off when you're on 7, wind 190 degrees and 10 knots. Azul 6918, no solo 29, libera a esquerda, solo 121, décima 9. A gente pode ser na última, né? O azul 698. Afirmativo. Zero é 5 ali, mantém pista 28. Delta Charlie, agora sinto autorizado ingresso aqui. Estou no 7, taxiar até Quebec. Virar a primeira direita, corrigindo, primeira esquerda na Quebec, Mike, Lima. Na Lima, solo em 121, décima 9. X-Range Bravo, agora 3-0, so the approach 120.8, good trip. 20.8, have a nice day, Bravo. Azul 4065, livre decolagem pista 28, vento 200 graus, 109. Ativo inicial do A28, 4065. Xané 6314, pronto, ponte perto. Xané 6314, após a rolagem do Embraer da Azul, ali mantém pista 28. Mantém após a rolagem do Azul, é 314. Trip 5627, ponto de disparada 28, pronto. Trip 5627, boa tarde, manda a ponte espera 28. Mantém. Azul 4065, decolado aos 32, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 4065. Xané 6314, livre decolagem pista 28, vento 190 graus, 109. Iniciando, Xané 6314. Xané 6314, decolador 34, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado. Trip 5627, livre decolagem pista 28, vento 200 graus, 109.